looking out my window, sun shining bright. Diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Pobre é nóis. Quem é, tá ligado? Sem forçar, deixa as coisas acontecer, pra depois não dizer coisa que nem tu vai entender. Tô ligado qual corre, e sei que não é fácil. Eu já senti sensação de não ter o meu espaço. Tudo que é fácil perde o sabor da vitória. O rap não é jogo pra ser feito de aposta. Ilusão de enriquecer, muito pra quem não tem nada. Quem sempre batalhou é pé no chão nessa estrada. Nada vem na mão, nem todos são irmão. Nem tudo é na pura, nem tudo que é bom. Inspiração, várias canções que são guardadas na memória. Momentos solidão de derrotas e vitórias. Volta que a vida dá, te faz imaginar. Para pra pensar daqui pra frente, onde chegar. Mas espera aí, saiba desde o começo. Música que é boa, que te serve como espelho. A vida é assim, dois palitos pra virar. Quem procura acha um jeito, corre atrás pra conquistar. Parado não dá pra avisar o que se há. Sabedoria se adquire a cada passo que se dá. A vida é assim, dois palitos pra virar. Quem procura acha um jeito, corre atrás pra conquistar. Parado não dá pra avisar o que se há. Sabedoria se adquire a cada passo que se dá. Antes de criticar, seja um terço do que escreve. As músicas reais, as ruas agradecem. Não importa a qualidade, não importa as condições. Nada disso vai impedir de construir sua canção. Respeitando todo dia, superando cada instante. O que um dia te fez um fraco, hoje te torna o gigante. Sem rótulo na música, sem rótulo na vida. Meu espírito é o samper, coração faz a batida. A alma respira, cada barra que a linha passa. Ser responsa, eleva a fé, mesmo que a estrela seja opaca. Uma coisa de cada vez, respeite a si próprio. Mas não esqueça que a amizade não se envolve em negócio. A vida é assim, dois palitos pra virar. Quem procura acha um jeito, corre atrás pra conquistar. Parado não dá pra avisar o que se há. Sabedoria se adquire a cada passo que se dá. A vida é assim, dois palitos pra virar. Quem procura acha um jeito, corre atrás pra conquistar. Parado não dá pra avisar o que se há. Sabedoria se adquire a cada passo que se dá. É, sabedoria se adquire a cada passo que se dá. Acorde, pra muitos que não acreditaram. Neguinho, se é se perdido, não ia voltar. A vida ensina a gente a viver. Daqui pra frente só o tempo vai dizer. Meta na cabeça, foco na missão.